história que eu pensava que São Gonçalino era. Que uma vez São Gonçalino estava a andar de cavalo à chuva. Até que encontrou um mendigo cheio de frio. Depois estava, cortou a sua capa e depois comeram cavacas. E eu digo, as cavacas são boas, por isso São Gonçalinho, como não queria viver numas casas, pegou naqueles em sacos grandes de cavacas e fez uma casa de cavacas. Depois as pessoas mendigas, o São Gonçalinho disse, meus cidadãos, podem comer a minha casa de cavacas, que são deliciosas. Também é delicioso levar com uma cavaca na cabeça? Sim! Muito é! É muito! Uma vez eu levei com uma cavaca na cabeça e fiquei a ver estrelas. E assim já sabia onde é que vinham as estrelas. Eu levei com uma cavaca no rabo. Então, é a primeira vez que estás cá? Não. Não? Não. Já foste uma vez lá acima a tirar cabacas? Não. Eu não. Gostavas de ir? Sim. Eu também tenho. Está boa? Está. Está boa. Gostas de cavacas? Gosto. O que é um bocadinho estúpido é fazer como Hansel e Gretel. Nunca façam casas doces, mas o São Gonçalinho fez uma casa com cavacas. Por isso devia gostar muito da história do Hansel e Gretel.